O milagre da bondade. Sim, o milagre do amor. E assim unidos viveremos, cantando a nossa canção. E venturosos para sempre. E aí, Juquinha? Tudo bom, tio? Tudo, e você? Tudo bom. Aprendi uma outra música no YouTube, tio. No YouTube? Então tá. Mas vê se não vai errar, hein? Não vou não, quer ver? Vamos lá. Eu fui no Chorará. Nossa, já começou, hein? É errado, tio. Claro que tá. Chitãozinho, Chitãozinho. Não, também não. Moçoró. Não, é... O que, que é? Tororó, ah, Juquinha. Eu fui no Tororó, beber água não achei. Achei bela mulata. Mulata? Mulata, loira, não, loira. Não, não, não. Ruiva. Não, é morena. Achei bela morena que no Tororó beijei. Beijei? Não, é não, beijei? Não. Não, é deixei, ah, Juquinha. Que no Tororó deixei. Aproveita, minha. Aproveita? Não, é aproveita. Ah, aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Quem não dormir agora, dormirá com a mãe do guarda. Dormir com a mãe do guarda? Não, não. É dormirá de madrugada. Ah, dormirá de madrugada, ó Mariazinha, ó Mariazinha. Entrará no quadrado. Quadrado? No quadrado? Não. Retângulo? Também não. Triângulo? Não, é na roda, Juquinha. Entrará na roda, ficará sozinha. Sozinha eu não fico nem de ficar, porque eu tenho o Juninho para ser meu pai. Meu pai? Meu pai? Não, não sou seu pai, não. O que é, tio? É par, Juquinha. Ah, para ser meu par. Põe aqui o seu pezinho bem aqui juntinho ao meu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. Miau! Nossa, não é miau. Você não? Confundiu as músicas. É outra música, é essa? Outra música, é. Isso. Ai, meu Deus do céu, que é isso? Dona Baratinha tinha a casa mais limpa e arrumadinha daquele lugar. Todo dia de manhã, pulava da cama, lavava o rosto, amarrava uma fita nos seus fiapos de cabelo, amarrava um aventalzinho engomado na cintura e trabalhava o dia inteirinho. Vou espanar tudo num instantinho. Sou ou não sou a baratinha mais limpinha do lugar? Começou a ventar e este vento mau já está trazendo toda a poeira para a minha salinha. Ué, o que foi que caiu naquele cantinho? Uma moedinha de ouro! Estou rica! Agora posso me casar! Vou me casar! Vou me casar! Arranjarei um marido rico. Bem, não precisa ser rico, não. Arranjarei um marido bonito. Se eu gostar dele, por mais feio que seja, pra mim será bonito. Arranjarei um marido bom. Tem que ser bom. E assim, Dona Baratinha, feliz da vida, pulando numa perna só, vestiu o engraçado vestido de pintinhas vermelhas e foi para a janela. Aí vem um cachorro. Vou bater palmas primeiro. Quem quer se casar com a Dona Baratinha que tem dinheirinho na caixinha? O cachorro, que era muito vaidoso e distraído, seguiu seu caminho sem prestar atenção na nossa amiguinha. Então, ela repetiu mais alto: quem quer se casar com Dona Baratinha, que tem dinheirinho na caixinha? Desta vez, a cidade toda escutou. E os solteiros vieram correndo o mais que puderam. Calma! E os senhores, façam fila. Todos serão atendidos e terão a mesma oportunidade. Basta que respondam as minhas simples perguntinhas. Quem é o primeiro? Eu, o Pato Luiz. E como é que você faz? Quen, quen, quen, quen, quen, quen. Não, sinto muito, seu Pato Luiz. O senhor vive molhado e pode me pegar um resfriado. Quem é o senhor? Comi uns ótimos peixinhos. Sou o gato Joaquim. E como é que o senhor faz, seu gato Joaquim? Ora, faço assim. Não foi lindo? Não me leve a mal, mas... bem, não serve não. O senhor, além de muito dengoso, está sempre cheirando a peixe. Apresente-se outro candidato. Quem quer se casar com a Dona Baratinha, que tem dinheirinho na caixinha? Eu quero e tenho certeza de que serei o escolhido. Faço assim. O senhor, além de vaidoso, é muito grande e peludo. Não serve, não. E Dona Baratinha ficou novamente sozinha. Coitadinha. Tinha dinheiro e continuava sem marido. Entretanto, reparou que um belo ratinho vinha caminhando para sua janela. Ela admirou a delicadeza do ratinho e ficou emocionada quando ele se apresentou. Quim, quim, quim, quim. Eu sou o rato Joãozinho. Quero dizer, bem, a senhora não vai fazer nenhuma pergunta a mais? Vou. Bem, quem quer casar com Dona Baratinha, que tem dinheirinho na caixinha? Você não quer? Quero. E faço assim. Quim, quim, quim, quim. E assim, finalmente, Dona Baratinha encontrou o marido que desejava. Amanhã nos casaremos. Ai, ai, como é delicadinho. Farei para ele um grande caldeirão de feijão com bastante toicinho. No dia do casamento, quando Dona Baratinha, toda bonita, com um vestido branco e com flores de laranjeira na cabeça, ia a caminho do altar ao som da música nupcial, seu ratinho atrasado voltou ainda à casa dela para procurar as luvinhas brancas. Foi então que, sentindo o cheiro da feijoada, resolveu apenas dar uma olhadela no seu toicinho. Quim, quim, quim, quim. Agora que encontrei minha luvinha, vou sentir o cheiro do meu toicinho gostoso. Ui, escorreguei e vou morrer. Mas morro comendo toicinho. Adeus, baratinha dos meus sonhos. Na igreja, a pobre Dona Baratinha esperava. Mas zangada, nervosa, resolveu voltar para sua casinha. Quando chegou... Ai, nunca pensei que o rato Joãozinho fosse capaz de fugir de mim. Sou muito infeliz. Dona Baratinha, Dona Baratinha, encontramos o seu noivo. Onde? Onde? Na panela do feijão. Com o toicinho todo na boca. Dona Baratinha, muito triste, num instantinho acabou com a festa. Mas, meus amiguinhos, não fiquem tristes vocês também. Amanhã, quando a saudade tiver passado, ela vai novamente para a janela e, batendo palmas, perguntará: quem quer se casar com a dona Baratinha que tem dinheirinho na caixinha? Eu! E assim foi uma vez a história da dona Baratinha que tinha dinheiro na caixinha. Por hoje acabou, mas eu para a semana eu volto com mais aventuras e mais amiguinhos e várias músicas. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar com vocês. Portanto, muitos beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchau, tchau.